Nova 715, vetora sal, direita pro A230, 2000 pés, altitude autorizada, limitada pelo localizador 715. 2000, 230 de proa, limitada lá de Goro, 715. 1897, 30 milhas sem restrições, até 3. 3000, 1897. Tem a Força Aérea 7106. Se tiver cancelamento no 06, é 3171. 3171, não lhe pressionar chame táxi, portão 06. Bora táxi, 3171. Colono 715, esquerda 140 para o localizador, livre LS, aguarde, Tenchore. Esquerda 140, livre LS, Colono 715. 1607, Duna, localizador, em aproximação, vou reduzir, checar o trem, chamar a torre, 1186. 186, obrigado, até daqui a pouco. Boa. 0, via Pesolono 7. 0, pistono 0, perfil de saída, arbore essa curva à direita. Transponder 5044, controle 1-20-80. Ciência, está autorizado 360 Brasília pela Apesulo 197 na saída Arbor Elefa, decolando a 10 com curva à direita. 5044 no transponder 1208, controle rota conforme o plano, é 5808. 5808, cotejamento correto, chame pronto. Aí chama para o plano 5808. Abre-se a cargo 6570, solo 57, direita, táxi via Alfa, Kilo, pátio 3, posição 10, 1-0. Alfa, Kilo, pátio 3, posição 1-0. Corre, Salvador, bom dia, 1607, gol. Bom dia, gol no 607, continue a aproximação, aguarde pista livre, reporte baixado, travado. Já está baixado, travado. Já aguarde pista livre, gol no 607. 07106, vento no 40 graus, 129, livre da colagem, pistão no zero. Officer, mantém a escuta na torre? Afirmo, mantém a escuta. Livre pouso no 0, vento no 40 graus, 1-2-9. Livre pouso, 1-6-7. Oceária 7106, decolou 5-9, chame o controle 1-2-0, decimal 8-0, bom voo. Controle 2-0. Oceária 715, em aproximação para pouso, checa 3 em torre, 1-1-8-6. 2-6, tá. Salvador, Força Aérea 7106. O Força Aérea Brasileira 7106, controle Salvador, está em contato, radar suba sem restrições, Cabil. Sem restrições no perfil coral 7106. Autoriza da presente DCT Helios? Livre. Grato. Sideral 9970, velocidade a partir de agora 210 nós. 7200. Táxi 231 no 7-1, táxi via Bate 1 no Índia, ponto de espera, chame pronto, ajuste no 08. Bate, ponto de espera, chame pronto, tá pronto. 2 Salvador, voo no 715, baixou, travou e alerta. Sente, voo no 715, continue a aproximação, abaixo, pista livre. Baixo. No 607, solo 01, no direita, táxi via Alfa, Juliette, portão 05. Direita, Alfa, Juliette, 05, voo 1607. Sideral 9970, início de vetoração. Esquerda, proa 020, desça para 2000, tem como limite o localizador. Esquerda, 020, limite localizador, desça para 2000. Tono 5, livre pouso no 0, vento no 5, 0 graus, no 1, no 9. Livre pouso, 7, 1, 9. Autorizado LS, 8, 9, 7. Autorizado LS, 8, 9, 7. Sideral 9970, velocidade 180 nós. Para o localizador, direita 080. Informe estabilizado, número 3 para pouso. 7-0-0-0-0. Sideral 9970, direita proa 080 para o localizador. Salvador, muito bom dia, Azul 4069, paciente da Foxtrot no 340 Campinas. Bom dia, 4069, eu tenho um 360 pré-aprovado, o senhor gostaria de copiar o 36 ou recordando o 34? Copia 36. Ponto da copa, senhor? Relativo. Azul 4069 autorizado, Salvador para Campinas, 360, Alfa Zulu no meia, Bravo, Hotel Zulu, após direto, posição Trivi, após autorizado, conforme rota apresentada no plano de voo, decola da pista no zero, primeira curva à direita, subida Tael, Leda, Bridge, controle 1 no 20.8, aciona 5053, Azul 4069. Gente, autorizado 360, conforme rota do plano de voo, Bridge, Alfa Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, Trivi, decolagem 1 a 0 com curva à direita, Dael, Leda, e Bridge, perdão. E o controle 120.8, confirmando o transponder? 5030. 5-0, transponder, o azul 4069. Azul 4069, apenas corrigindo, 5053. 5053, azul 4069. Chame pronto para o Tibet, acionamento. Amarelo. Sete, tráfego avistado, ajuste no 098, chegue trem. Passou, travou. 1897, tem pouso autorizado na pista no 0, vento de 1 a 50 graus com 1 no 0 nosso. Teve pouso no 0, 1897. Salvador, Webjet 5808, posição 2 para pushback acionamento. 5808, por gentileza, para puxa agora, chame solo em 121, decimal 9. 1219, Webjet 5808. Salvador, muito bom dia, Webjet 5808, posição 2 para pushback acionamento. A passagem sobre o marcador. Cheque o trem, chame a torre, 118, meia dúzia, Sideral. Obrigado, até daqui a pouco, 18:30. Até. Salvador Buenas, direção Sideral 99-100, estabilizando o local da torre, na pista 10, informarei mais trabalho. Gente, 9970, número 2 para pouso, reporte externo, senhor. Solo Salvador, bom dia, TAM 3890, formação Golf, Recife 330, por gentileza. TAM 3890, agora de golpe. Quase. Passou externo e baixo travado, Sideral 9970. Gente, Sideral 9970, fonte final e aproximação, aguarde autorização de pouso, senhor. Vem aguardar. 58. O controle opera em 120, decimal 8, e o transponder 5050. 330 Recife, autorizado, decolada 10, curva esquerda, Pucaracaju. Então é por isso que 58. 208-5050, transponder o TAM 3890. TAM 3890, cotejamento correto, chame ponto para o Tibet acionamento. Boa tarde. Juliette, chamou 715, tá bom? Bom, 715, mantenha a posição antes da Juliette, aguardando instruções. Claro. Salve Salvador, Goro 897. Bom, 897, muito bom dia, prossegue táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa reportará antes da Juliette. Estamos zero. Pistão 3 no 7, final após a passagem do tráfego que pousa, a linha e mantém pistão no zero. Hotel 9970, no solo zona zero. Libere a pista próxima, interseção à direita. E chame solo em 1219, senhor. Chama na solo 1219, ao livrar à direita. 5808, apenas por gentileza, com 5 pessoas a bordo. 1038. Ciente, grado, autorizado, táxi, via Índia, ponto de espera, chame torre 118, decimal 6. Ajuste o altímetro no 098. Índia, chifando lá no ponto de espera, 118.6, ciente 1098, objeto 58. Bom, no 715, observa o Boeing do Webjet, autorizado via Juliette, posição 02. Para 02, observando o Webjet, aprende, voa no 715. Bom, no 897, segue o Boeing da companhia, via Juliette, passe 3. Via Juliette, passe 3. Bom, no 897, apenas corrigindo no Juliette, posição 03. Pode confirmar a posição? 03, gol 1897. 03, claro. São Salvador Sideral 9970, livrou. 3171, autorizado a decolar a pista no zero. Vento de 150 graus com 119. Pista 10, 3190. Leda, vide, via Alpes, 110. Após Snap, após Lúbito, após Barbacena, após conforme rota. O controle 120 decimal 8, responda 5054. Tô pronto, pode pegar na 110. Torre Salvador, 5508, pronto, pode pegar na 110. 5508, ali mantém pistão 0. Ali mantém pistão 0, 7508. Responder e vai ser via Alpes 110, após Snap, após Lúbito, após Barbacena. ...04, estamos prontos para o tiver acionamento. Federal 9970, prossegue táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3, posição 08. Grau 9970, alfa, posição 08. 3171, transfere. 3171, transfere. Este é o controle Salvador. Bom dia, contato radar. 5808, tem autorizado a decolagem, pista no zero, vento 140 graus, 099, ajuste no 098. Autorizado, 7508. Quando por trás, 3171, no vazio da presidente Oleda. Oi, Leda, 3171. Leda, muito obrigado, 3171. Decolada zona 4, chame agora o controle Salvador em 120, decimal 8, bom voo. 08, tem um ótimo dia. Igualmente, senhor. Copy, 5808 é o controle de Salvador. Estou em contato, radar, passa agora 1800 pés. Gira à direita e vou, Elefa. Elefa, muito obrigado, Web 5808. Estacionamento azul 4060, portão 8. Confirmo, chamando Sol. Confirmo, bom dia. 4060 do azul, portão 8, estacionamento. Bom dia, tem livre estacionamento, chama já. Barata. Salvador, bom dia, Gol 1642. Prossiga, Gol 1642. Afirmativo, está aqui na posição 4, autorização Recife, Gol 1642. Chama Saulo em 121, décima 9, Gol. 219. Saulo, Salvador, bom dia, Gol 1642, autorização Recife, posição 4. Posição 4. 201. Confirma posição 4. Só um minutinho, deixa eu ver aqui. Afirmativo, posição 4. Ok, que o Fred está informando aqui, 209 no meu portão. Estou verificando aqui o 642 Aguascota. Ok. Para o táxi, o azul 4069, 119, boa autonomia de 4 horas e 40 minutos, botão em Ribeirão Preto. Autorizado via Pátio Índia, no ponto espera no 0, a torre 186, ajuste no 098. Sente Pátio Índia, no ponto espera 186, traço 4 da Chubi 5808, Chubi Recife 1260. 260, tem um ótimo dia. Alô, Salvador, tá 3890. Tá no pátio 3, aqui no pátio de carga. Puxa essa lá dentro. Autorizado, 3890, chama para trás. Pode orar. Chame Ilhéusa, frequência 1201. Chama Ilhéusa, 201, bom dia. Boa. Decolagem da 10, curva esquerda, Pucaracaju. Controle 120, decimal 8, aciona 5062. Aqui, autorizado 390 para Recife, via Peruísque 58, decola da 10 com curva esquerda na Puca, transição Aracaju. Controle 12080, transponder 5062, gol 1642. Correto, chama para puxa, sinal, gol 643. Chamaram.